Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. A gente vai dar leitura no livro Mães em Oração, autora Isis Regina, editora Thomas Nelson. O capítulo de hoje fala em vista nesse relacionamento. Que tal surpreender? Com tantas tarefas que temos diariamente, sendo pessoas de boa índole e fé, nós nos empenhamos para fazer tudo da melhor forma possível, pois é uma alegria poder trabalhar, servir, somar, começando essa prática em nossa casa. Sabemos que devemos conquistar a cada dia o companheiro, o grande amor da nossa vida. E quando amamos, aprendemos com os erros e buscamos sempre aprimorar essa união. Para um bom relacionamento existir, é necessário saber investir. Como mães, necessitamos investir também no relacionamento com os nossos filhos. Não devemos acreditar que somente pelo fato de sermos mães, isso já basta. É preciso cultivar, conquistar e tudo com muita sabedoria. Diante dos olhos de uma mãe, a criança vai desabrochando com o passar do tempo e são inevitáveis as surpresas que seguem no dia a dia. Às vezes achamos que parece conosco, com o pai, com os avós, com os tios. Enfim, vamos conhecendo nosso filho a cada dia. Nesse dia a dia está o segredo para cultivarmos esse relacionamento. Lembro-me de quando minha mãe ligava e dizia que tinha feito um almoço especial para mim, de quando escrevia um bilhetinho e me deixava um presentinho em um dia em comum. Bom demais. E assim, nessa correria toda desse mundo tão agitado, precisamos separar um tempo para isso. Tempo para ouvirmos, para brincar, para orientar, para darmos o poderoso beijinho de mãe, para sermos grandes amigas de nossos filhos, não só pelo que sentimos, mas também pelo como agimos para com eles. Do que seu filho gosta? Experimente surpreendê-lo fazendo algo que há muito tempo não faz, como buscá-lo na escola, na faculdade, ou assisti-lo jogando futebol, assistir a sua apresentação musical, ao balé, lanchar com ele ou ela em seu lugar preferido, ou até mesmo a comidinha que seu filho ou sua filha mais ama, apresentada como almoço ou jantar especial, com flores de enfeite. Já posso até imaginar que surpresa será. Proponho aqui surpreender nossos filhos com o amor que exercemos por intermédio de nossa fé. Assim como Deus nos surpreende com seu poder a cada novo amanhecer, tenho certeza de que com simples gestos e atitudes brotarão lindas e novas flores em seu lar. Querida mãe, invista nesse relacionamento. O seu filho vai te agradecer. Amém? Bom dia, até amanhã.